Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. No programa de hoje, a gente vai abordar o tema gratidão. Gratidão como uma forma de buscar, de construir, de pacificar a própria alma e de construir um caminho mais leve para nós e para aqueles que caminham conosco. E para nos ajudar nessas reflexões, a conduzir o tema, nós receberemos, convidamos e receberemos, e honrado estamos por recebê-la, essa amiga valorosa, divulgadora do Espiritismo, trabalhadora lá do grupo Fora da Caridade Não Há Salvação, a casa espírita mais antiga aqui da cidade de Piracicaba. É com grande alegria que nós recebemos Marina Jevartoski. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Que esse ano seja um ano, né? Que eu, pelo menos eu, é o primeiro que estou fazendo no ano de 2013, o primeiro programa deste ano. Que ele seja um ano de muito aprendizado, né? De muitas experiências novas. Certamente será, Marina, e para isso nós precisamos estar atentos, né? É preciso observar o mundo ao redor, renovar os nossos sentidos, educar os nossos sentidos, porque essa vida ela é feita de lições, como aprendemos pelos ensinamentos dos Espíritos. Essa vida é uma escola, e além de uma escola, é também uma oficina. Só que para aprendermos e para trabalharmos é necessário que estejamos atentos às oportunidades. Não é André Luiz que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Então é preciso antes se preparar, não é? Muito bem, Marina, eu queria que antes de introduzir o tema, primeiro aqui dar boa noite a alguns companheiras que já estão chegando aqui, companheiras mesmo, né? Olha, a Regina Arruda. Boa noite, Regina. Muito obrigado pela presença. A Isabel Bulo também está aqui. A Isabel é lá do Fora da Caridade Não Há Salvação também. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela companhia, pela generosidade. Nós temos aqui também a presença lá de Americana, minha cidade natal. Sabe que eu nasci lá em Americana, né? Já faz mais de Pois 15 anos que eu estou em Piracicaba, mas eu sou americanense. Né? Aliás, eu sou mais piracicabana do que americanense hoje, né? Mas lá de Americana, a nossa querida Karina Pinheiro Fatinello, ela é minha irmã, Marina, e está lá nos acompanhando. Ela é uma ouvinte dos tempos da rádio, migrou para a internet conosco e sempre que pode ela está conosco. Muito obrigado pela presença, minha querida irmã, que Jesus abençoe o seu lar. A Marina está comentando aqui, a Isabel está comentando aqui, ela, Marina, hoje estou a caminho das Índias. Você, é uma mensagem enigmática, mas eu acho que a Marina deve saber interpretar. E a Maria da Glória Fiore também está conosco. Boa noite, Maria da Glória Fiore. Muito obrigado pela presença. E seguimos, então, todos juntos nesse espírito de gratidão, que é o tema do nosso programa de hoje. Mas antes de introduzir o tema, nós vamos aqui chamar a Terezinha Oliveira com sua prece súplica, para que possamos nos equilibrar, sintonizar melhor com a espiritualidade que nos acompanha. Então vamos à prece da Terezinha Oliveira. Thank you. explicar. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor. Caiu. Não estamos ouvindo o Wilson. Não estamos ouvindo o Wilson. Provavelmente ele está com um problema na sua internet, como já nos havia sinalado antes. Tem tido problemas. Vamos aguardar. Olá. Eu retornei. Me desculpem, peço a compreensão. Nós estamos encontrando alguns problemas aqui técnicos. A minha internet hoje está extremamente instável. Mas vamos seguir, eu acho que a prece não executou inteira, né? Mas vamos seguir, então. Eu vou tentar ler aqui a introdução do programa, que é um texto, Marina, e você que nos acompanha, é um texto da docílima Meimei, do espírito Meimei. Texto que foi extraído da obra denominada Amizade, psicografada por Chico Xavier. Então, vamos ao texto. Diz Meimei: agradece as mãos que te constroem a existência, decorando-a com as tintas da alegria e da esperança. Mas endereça os teus pensamentos de gratidão àquelas outras que te ferem com os espinhos da incompreensão, ensinando-te a conviver e a servir. Agradece as vozes que te embalam os anseios, entretecendo hinos de paz e amor com que te inspiram as melhores realizações. No entanto, envia as tuas vibrações de reconhecimento àquelas outras que te exageram essa ou aquela falha, induzindo-te a compreender e a perdoar. Agradece aos amigos que te proporcionam mesa farta, impulsionando-te a pensar na abastança da terra. Mas não recuses respeito àqueles que, em algum tempo, te sonegaram o pão, levando-te a prestigiar a fraternidade e a beneficência. Agradece aos irmãos que te reconhecem a nobreza de sentimentos, louvando-te o trabalho. Entretanto, não ouvides o apreço que se deve àqueles outros que te menosprezam, auxiliando-te a descobrir os tesouros da humildade e da tolerância. Certa feita, um pedaço de carbono, sumido no monturo, pediu a Deus que o levasse para a superfície da terra, a fim de ser mais útil. O Supremo Senhor ouviu-lhe a súplica e determinou, fosse ele detido no subsolo para a devida maturação. O minério humilde aceitou a resposta e permaneceu na clausura por séculos e séculos, suportando a química da natureza com o assalto constante dos vermes que habitavam o chão. Chegou, por fim, o tempo em que o Criador mandou arrancá-lo para atender-lhe aos ideais. Instrumentos de perfuração exumaram-no a golpes desapiedados e o lapidário cortou-lhe o corpo, de vários modos, em minucioso burilamento. Mas quando o carbono sublimado surgiu de todo aos olhos do mundo, Deus o havia transformado no brilhante, que passou a brilhar entre os homens, parecendo uma flor do arco-íris com o fulgor das estrelas. Fecha aspas, então, para o texto, para a mensagem de Mei Mei, que eu passo dessa forma, Marina, para você, de forma bem livre, para você comentar o que a Mei Mei, de forma geral, tentou nos apresentar nessa mensagem. Bom, assim, de uma forma geral, em primeiro lugar, eu queria dizer que o tema foi ótimo para nós iniciarmos, né? Não é o primeiro programa, eu sei, você já está na lida mais cedo, né? Já, semana passada já teve programa, né, Wilson? Mas sim, ainda estamos no início do ano e o tema gratidão é um tema maravilhoso, né? Eu acho que ela quis mostrar, de uma maneira geral, que nós não devemos ser somente gratos pelas coisas boas que recebemos, mas que nós consigamos enxergar nas dificuldades a mão de Deus, vamos dizer, né? O propósito divino, o propósito da vida. E basta nós lembrarmos, né? Tudo o que existe de dificuldades nas próprias questões naturais da vida, quando tudo flui bem, nós temos dificuldades também. Então, essa reflexão, né, já serviria para nós entendermos ou buscarmos entender ou realmente refletirmos a respeito de o que as dificuldades, né, trazem para nós de aprendizado. E ela mostra muito bem a lição, né, da pedra que era bruta e que depois, passando por todas as dificuldades que ela mostrou antes na poesia, a pedra passando pelas dificuldades que nós conhecemos naturalmente pelo estudo da ciência, como funciona o desenvolvimento das rochas, das pedras preciosas e tudo mais. Então, ela mostra com um exemplo bem material o que seria essa reflexão transportada para todos os outros problemas da vida, dificuldades e, sobretudo, nos mostrar o valor do tempo, que muitas dificuldades elas necessitam de serem vividas dentro da sua, como nós podemos dizer, integridade, para depois desabrochar. Nós que somos imediatistas, né, Wilson? Que nós queremos tudo para ontem. Aí traz uma lição da grandeza do tempo e do amadurecimento a que todos estamos submetidos em todas as questões da vida. Nós só entendemos quando amadurecemos. Mas, se nós pudermos entender antes que existe uma necessidade de amadurecimento, nós sofremos um pouco menos antes de estarmos maduros, enquanto aguardamos o aprendizado, né? O carvalho, vamos dizer, o exemplo que ela deu, né? Se, por exemplo, nós, sabendo que para cursar a universidade temos que passar pelo primário, pelo ginásio, e aceitamos esta condição, porque é uma condição que nos levará na faculdade a um curso das coisas mais suave. Se eu for para a universidade com 4 anos de idade, não vou aguentar a carga dos estudos. Mas se eu me preparar para isso... Então, eu senti muito assim, essa carga preparatória para a hora, né, da, não deixa de ser uma imensa gratidão, né? Gratidão até por isso. É isso. A gente, eu fui longe, a gente, demais. Mas... Não, não foi não, Marina. A gente sempre, vez ou outra, cai de novo, né, no tema da fé. E tudo isso que você falou nos leva a refletir sobre essa questão da fé. Para que a gente possa acatar essas determinações que para nós são desconhecidas, a gente não sabe qual é o objetivo da lição. Sabemos sim o objetivo final da lição. Né? Nós acreditamos que, como Deus é infinitamente bom, tudo que ele deseja para nós, o plano dele para nós é bom. Então, nós alcançaremos uma condição que nos será favorável. Então, mas a gente quer saber sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, a próxima semana, sobre o próximo ano. A gente quer que esses dias sejam bons. E não tem nada de errado nisso. Né? Não tem nada de errado em que nós queiramos ter uma vida mais pacífica, com menos tribulações ou adversidades, uma vida com mais saúde. E aí a gente tem que voltar para o ensinamento espírita. Eu não gosto, viu, Marina, de usar o termo lei de causa e efeito. Eu vou dizer para você porque eu não gosto do termo lei de causa e efeito, porque a gente não encontra esse termo em Kardec. Uhum. Kardec não fala, curiosamente, sobre lei de causa e efeito. Né? Em seus escritos, nos leva a compreender que existe uma justiça nas consequências das coisas que a gente vive. Isso para a gente, mas nós não compreendemos de fato na totalidade como é esse mecanismo de lei de causa e efeito, né? Do que comumente se chama de lei de causa e efeito. E isso é muito delicado, porque se a gente não buscar um entendimento mais profundo desses mecanismos, a gente vai julgar que sabe tudo. Né, que conhece toda a causa do sofrimento humano, que não existem injustiças no mundo material. Quando existem injustiças, sim, mesmo porque vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas, né, de forma genérica, injustas. Somos injustos, estamos aqui todos mais ou menos na mesma condição. Santo Agostinho vai dizer que somos espíritos rebeldes à lei de Deus. A Terra, ele diz, a Terra é um planeta destinado a espíritos rebeldes à lei de Deus. A rebeldia é característica daquele que quer as coisas do jeito dele. Uhum. A criança, a gente fala muito da criança, sempre um exemplo muito interessante, a criança rebelde. Eu já tive a oportunidade de ver certas crianças em supermercado ou em lojas. Você já se deparou com cenas assim? Da criança se jogando no chão, esperneando, né, se batendo e até se ferindo, se a mãe e o pai não cuida, não acode, né? Porque ele quer uma coisa do jeito dele. E nós somos assim, porque nós não conhecemos as causas dos nossos males. E por não conhecer, muitas vezes, nós nos revoltamos. Mas precisa de muita fé, não é, Marina? Para poder lidar com isso. E eu queria aproveitar, eu coloquei o tema da criança, eu introduzi a criança aqui, para poder te perguntar uma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo em que Kardec vai, no capítulo 14, que ele vai abordar o tema honrai o vosso pai e a vossa mãe, nas instruções dos Espíritos, nós encontramos lá um texto chamado A Ingratidão dos Filhos, e os laços de família. Eu queria, Marina, você que é uma estudiosa do comportamento humano, né, da psique humana, falasse um pouco. Isso é razão de muito sofrimento para muitas famílias. A mãe que cuida do filho, que procura educá-lo, orientá-lo da melhor maneira possível, mas que recebe um tratamento que ela considera indigno e que é, de fato, indigno, moralmente dizendo, né? O que leva a acreditar nessa impiedade, né, dos filhos, nessa ingratidão. Como lidar com isso, Marina? Como o espiritismo, como o ensinamento dos espíritos pode nos explicar essa relação entre uma mãe, um pai ou um filho e a ingratidão desse filho? E por que dentro de uma família que você tem 5 filhos, todos eles mamaram no mesmo peito, comeram a mesma comida, estudaram na mesma escola, frequentaram os mesmos lugares, por que são tão diferentes e uns se mostram tão ingratos, enquanto outros são dóceis e laboriosos? Ajuda a gente a entender, Marina. Bom, vou voltar lá atrás, quando você falou da rebeldia, das crianças rebeldes, né? Bom, é muito interessante isso que você colocou. Eu queria resgatar aqui uma fala do Vinícius, o nosso querido Pedro de Camargo, que ele fala que a rebeldia na criança, essa que a gente vê, nada mais é do que um exercício do direito que está florescendo naquela criatura. Porque todos nós nascemos com essa noção, né, do direito. Então, olha que lindo. Ela está exercitando o direito dela de querer, né? E é importante, isso é muito importante para a gente desdobrar o entendimento de tudo isso que você falou depois. Então, nós vamos encontrar sempre na criança e depois no jovem, no adolescente, a rebeldia. E ela não é de todo ruim, né? Acontece que os pais também não estão tão preparados para serem pais. Essa que é a verdade. Nós vamos nos preparando conforme nós vamos vivendo, né? E, da minha visão agora, colocando do espiritismo, é claro que nesse mecanismo todo, independente da psicologia, do que nós aprendemos depois enquanto espíritos encarnados, buscando na ciência nossa aqui da Terra, desvendar o mistério, seja na ciência, seja na ciência psíquica, desvendar os mistérios do que significa essa rebeldia, do que significa o papel dos pais, né? Nós vemos no âmbito do espiritismo que existe uma perfeição no plano de Deus. Ele deixou a inteligência, né? Ele nos fez simples e ignorantes com potencial de desenvolvermos. E nesse grau de desenvolvimento da inteligência que nós estamos, é o que temos para hoje. Pais, né, que entram em conflito com os filhos. Mas esse conflito, o conflito, na minha visão terapêutica também, nunca foi um problema, ele é solução. Se a gente conseguisse, como cidadão, como criaturas, entender que os pais ficam desesperados, tem um problema com meu filho, e vai no psicólogo. Tem pessoas que são até profissionais da área e têm mais dificuldade de lidar com o conflito, eu acredito, do que... Eu vou me colocar agora como uma pessoa que tem uma visão espírita e que estuda o espiritismo, porque ele também dá bastante elementos para a gente amar o conflito. Entendeu, Wilson? Não sei se você me entende, mas se não fosse o conflito, o mundo estava lá na caverna. Entendeu? Então, é lógico que a gente entende os pais quando eles ficam preocupados com a rebeldia do filho, Mas a gente entende muito o filho, o adolescente, que é rebelde. O que precisaria fazer com os dois, Maria, pais e filhos? Orientá-los. Seja, se for o caso, no âmbito do profissional, psicológico, psicólogo, psicanalista, ou no âmbito de uma filosofia, como a espírita, por exemplo, ou outras. Mas o que nós queremos aí dizer é que eu entendo a angústia dos pais, mas o filho, quando ele rebela-se, ele está também fazendo esse pai andar adiante e conhecer a si mesmo e buscar ajuda e amadurecer, senão nós ficaríamos cômodos demais. Então, para responder isso que eu falei, eu acho que não ter mais medo do conflito. Muitas vezes, quando o filho ele joga coisas na cara dos pais, pense, Wilson, que ele admira esses pais. Ele está lutando para ser exatamente como os pais, mas não sabe como. Então, ele joga em forma de rebeldia. Entendeu? O pai é o herói dele, mas ele vê um mundo que tá se desabrochando dentro dele. Não consegue entender o pai e não consegue entender o mundo. Então, ele se rebela. Quanto mais os pais se aparelharem, buscarem ajuda, melhor serão seus filhos. Eu vejo aí um mecanismo dos pais saírem da zona de conforto e ajudarem seus filhos também a saírem. Não sei se você tem alguma outra questão dentro dessa pergunta. Não, eu só quero aproveitar, né, e reiterar ainda o que você disse, né, sobre a questão do conflito. Ele é essencial, de fato. Vocês estão me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir bem? Me ver bem? Você está travando bastante para mim. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu acho que é a imagem que eu estou recebendo, né, o sinal que eu estou recebendo está picotando bastante. Mas vocês conseguem me ouvir, a gente vai seguindo assim. E é o Wilson. Wilson, as pessoas estão me ouvindo, os outros? Olha, se você, quem puder dar um feedback para a gente, escreve aí no chat para a gente. Para mim está normal, para mim também, ou não. Olha lá, a Isabel Bulo disse que está bom a Marina. Está bom. O Wilson, não sei, ela não disse. A minha conexão está muito ruim mesmo. Viu? Mas quando você diz, Marina, sobre o conflito, eu penso na filosofia que é a base do Espiritismo, né? É uma doutrina filosófica. E é claro que o conceito é muito mais complexo do que o que a gente vai apresentar aqui, do que eu vou falar aqui, mas tem o conceito de dialética na filosofia, que a dialética é exatamente isso, é a evolução, as transformações que se estabelecem por conta do conflito. Né? Hegel, o filósofo alemão, trata desse tema. Marx vai tratar de outra maneira futuramente também. Mas, ou seja, é pelas diferenças, né? E, de forma muito simplificada, você tem de um lado uma tese, que é uma crença, é uma ideia estabelecida, e você tem do outro lado uma antítese, que é algo totalmente contrário àquela tese, que é o que você disse sobre a rebeldia. Né? A gente não chama os adolescentes de rebeldes sem causa, né? Muito pelo contrário, tem causas. Tem causa, sem dúvida alguma. A gente tem que aprender a observar dessa forma. Então, é ser contra aquilo que está estabelecido, se perguntar por que as coisas são como são. É essa antítese. E é pelo conflito da tese com a antítese que surge algo novo. Mas algo que não é totalmente novo. É algo que é produzido, que leva um pouco daquela tese que já estava estabelecido, com mais um pouco daquela antítese que se somou. Então nós temos uma coisa nova a partir daquele embate de ideias, daquele conflito. E é dessa forma que esses filósofos acreditam que acontece o progresso, a evolução humana, sempre em razão, em consequência dos conflitos, num processo sempre dialético. E é claro que quando a gente fala sobre progresso, a gente está falando sobre espiritismo. O espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina que acha que nós fomos criados simples e ignorantes e que galgamos, avançamos degrau, por meio de experiências vividas em existências múltiplas, até alcançarmos a perfeição que nos é dada a alcançar pelo Criador. E esse processo é um processo de conflito, como você bem colocou. E se existem conflitos, os conflitos começam onde, né? Alguns filósofos vão tratar dos conflitos entre o homem e a natureza, né? Que é o conflito entre a matéria e o homem, o materialismo vai tratar disso. Mas aqui, na nossa abordagem aqui, a gente está falando dos conflitos sociais, os conflitos entre as pessoas, que eu acho onde eles são mais visíveis. Onde tem duas pessoas juntas, Marina, tem conflito. Tem conflito. É verdade. Você colocou dois juntinhos ali, tem conflito. Tem conflito. E olha, na verdade, os conflitos, os problemas da vida, todos nascem dos relacionamentos. Isso é já uma teoria, né, de Adler, que foi um psicanalista contemporâneo do Freud. Os conflitos, os problemas da vida nascem dos relacionamentos. O relacionamento é a base dos problemas. Todos os problemas da vida nascem dos relacionamentos. E aqui eu quero provocar um pouco mais ainda. Eu falei que se colocarmos duas pessoas juntas, haverá conflito. Mas me diga, em que momento uma pessoa está sozinha, Marina? Né? Nós temos a presença também das entidades desencarnadas, ou seja, o conflito é constante. Sim. Se a gente não tem uma pessoa junto da gente aqui encarnada, tem um espírito do lado, né? Que muitas vezes também, se ele for bom, se é o nosso anjo da guarda, também está em conflito com a gente. É um conflito, você quer fazer uma coisa que vai te beneficiar agora, teu anjo da guarda quer te orientar a não fazê-lo, é um conflito. Você tem um conflito dentro de você mesmo, ou mesma. Você olha para aquilo e fala, poxa, para eu me beneficiar, eu teria que fazer isso. Mas isso é contrário às crenças que eu tenho. É um conflito. Então, como você encontrar esse equilíbrio? Mas a gente não está fugindo do nosso tema, não, que é gratidão. Então, falamos dessa ingratidão, então, Marina. Eu falei sobre a rebeldia dos filhos. E eu quero que você fale um pouco mais, então, sobre o que é essa ingratidão dos filhos, de onde vem essa ingratidão, esse comportamento arredio, muitas vezes. Como eu disse, se materialmente as condições são muito semelhantes, numa mãe, o exemplo que eu dei, que tem 5 filhos, todos eles comeram a mesma comida, estudaram na mesma escola, tiveram a mesma educação, participaram dos mesmos ambientes, né? Por que um é tão diferente, um é ingrato, né? Usando o termo aqui da nossa. O tema. Isso. Antes, porém, eu vou falar que se não perdermos o controle mínimo da situação, toda essa ingratidão que você colocou aí desse texto do Evangelho, ele se transforma em gratidão depois. Por isso que eu falo que o plano de Deus, visto pelo Espiritismo, né, da reencarnação, é perfeito. Porque todo filho, quando se tornar pai, vai ser muito grato aos seus pais, se ele foi ingrato na adolescência. Não é isso que a gente fala? Quando nós formos pais, os filhos adolescentes vierem a ser pais, eles irão entender os seus pais. Se tiverem filhos adolescentes, crianças, eles irão entender o que seus pais passaram, porque toda geração ela tem os seus desencontros, né? O mundo não para de ir avante, de progredir. Então, de geração para geração, e hoje em dia a psicanálise diz que não é mais de uma geração para outra, nós estamos tendo mudanças geracionais de 5 em 5 anos agora. É mais grave não, mais difícil, mais conflitante, mas faz parte... Antigamente, as gerações eram medidas de 30 em 30 anos, não era? Aproximadamente, é. Marina? No passado, exato. Não é? E agora, 5 em 5. Né? Então, ou seja, a cada 5 anos nasce um ser totalmente diferente. Né? Do outro, que logo não vão se entender também. É. Mas o que eu queria dizer antes da ingratidão é que essa ingratidão dos filhos, ela se torna ingratidão depois, quando nós nos tornamos pais. Olha que perfeito que Deus faz essa coisa de interação de gerações, Wilson. Como é importante para a gente entender o tema, ou qualquer tema dentro de uma encarnação, você, se você não tiver oportunidade de ir à escola, de ouvir outras pessoas, a própria vida te ensina, né? Então, pais e filhos que não tiveram oportunidades, mas essa experiência de conflito, ela é revista quando você se torna pai também. Então, pontuado isso, o que, que nós podemos dizer, e esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro, como nós somos espíritas, nós sabemos que nós podemos sair da mesma barriga, da mesma mãe, e ter os mesmos pais, as mesmas oportunidades dentro do mesmo lar, mas nós sermos espíritos completamente diferentes, porque nós não somos só genética e nem só influência do meio. Nós temos a nossa carga de experiência de outras encarnações. Sem dizer os conflitos de outras encarnações que nem sempre terminaram bem, porque nem sempre nós estávamos no papel de pais e filhos, muitas vezes estávamos no papel de cônjuges, que não tendo o vínculo sanguíneo, às vezes os laços têm, vamos dizer, outro peso, né? Porque a gente fala o amor filial, o amor paternal, nós sabemos que mesmo aí tem conflito, mas tem uma carga de perdão muito grande, você vê? Seu filho erra, você perdoa. Seu filho comete um crime, você perdoa. É o vínculo divino que a questão paternal, os vínculos do sangue facilitam. É, mas nem sempre, como pais, nós vamos ter filhos que são espíritos, vamos dizer, mais serenos, mais em paz consigo mesmo. Nós vamos ter filhos, às vezes, no meio dos outros, que são, muitas vezes, algozes, que nós somos algozes deles em outras encarnações, que nós temos vínculos de cobranças, né? E aí que entra a oportunidade também da reencarnação, dos dois lados, do pai e do filho. Por isso que o Espiritismo nos dá essa grande oportunidade de fazer da encarnação uma experiência frutífera, né? É, o que já somente dependendo da questão científica, né? Talvez fosse mais difícil de aceitarmos. Né? Agora, para entender o Espiritismo também, Wilson, eu vou dizer, precisa estudar. Porque quando nós estudamos, nós sentimos isso que nós estamos falando. E quando nós só vamos assistir palestras, sem nos debruçarmos nas obras, nós queremos uma solução, talvez, dos Espíritos, né? Ah, vou consultar o Espírito para ele me ajudar nessa questão. Então, fica na dependência do espiritismo, mais da questão da ajuda do espiritismo para o problema familiar dele, do que a conscientização pessoal de que essa carga, se eu me melhorar, eu consigo melhorar e ajudar meu filho. E até encaminhá-lo também para a doutrina. Por isso a importância de não ser um espírita que conta com o espiritismo só com a ajuda dos espíritos. Agora é com você. Pois é. Essa mensagem, assim, a gente está insistindo quando falamos em ingratidão, porque, como eu disse no início, esse problema de ingratidão com os filhos é uma coisa muito presente, que geram muitos conflitos familiares, conflitos que nem sempre têm uma consequência dessa que nós falamos, é uma evolução positiva. E é inevitável quando a gente fala sobre gratidão, porque a gratidão, Marina, e você, amigo e amiga que nos acompanha de casa, a gratidão é um sentimento, é a percepção do valor de algo recebido. E essa segunda parte é a mais importante. Acompanhada do desejo de retribuição. Então, isso a gente pode definir como gratidão. Então, gratidão é quando eu consigo reconhecer o valor daquilo que me foi oferecido. E, ao reconhecer aquilo que eu recebo, eu desejo retribuir. Eu sou movido de volta a fazer alguma coisa para retribuir. Nessa mensagem, que é sobre a ingratidão dos filhos, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é assinada pelo Espírito Santo Agostinho. Ele diz assim: todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então veja, ele está fazendo uma relação aqui. Para que nós possamos desenvolver essa capacidade de reconhecer um bem que nos foi feito, é preciso humildade. Sem humildade não há gratidão. Então, a ingratidão seria a característica do orgulhoso e do egoísta. O orgulhoso, ele acha que ele é melhor. Se eu acho que eu sou melhor, tudo que os outros fazem para mim não é nada mais do que obrigação, porque eu sou merecedor de todas as coisas. É obrigação, então, eu não preciso agradecer e tampouco retribuir o que eu recebo, né? Porque eu me sinto melhor. E se eu sou egoísta, também. Se eu sou egoísta, eu quero tudo para mim. Se eu quero tudo para mim, eu não preciso dar nada de volta ou dar em troca. Vou fazer uma intervenção. Desenvolvimento da... Claro, vou fazer uma intervenção aí. Mesmo. Você chegou no ponto, assim, de a gente fazer aquela diferenciação. Olhe como cada encarnação, ainda que não seja totalmente percebido, porque existem as aquisições percebidas e as menos percebidas. Quando o filho torna-se gestor de um lar, casa-se, ele começa a agradecer mentalmente, interiormente, seu pai, em cada situação que ele vive com seu filho, lembrando do seu pai, do que ele fez. E aí, o sentimento de gratidão começa a brotar nesse filho. A ingratidão, você colocou muito bem aí, e lembrou, Wilson, eu que sou da área, que atendo geriatria também, a gente consegue ver a diferença do filho que amadureceu com gratidão e do filho que já encanecido, de cabelos brancos, não amadureceu para gratidão com os pais. Graças a Deus não são tantos, pelo menos na minha experiência. Mas existem. Eles abandonam os pais. Ou seja, olha a quantidade de ingratidão. Você conseguir não dar a seus pais, né? Em ingratidão por tudo que eles fizeram por você, não dar a assistência que eles precisam. Só e somente só poderia essa ingratidão, não, essa gratidão não existir, porque o orgulho e o egoísmo é maior. Porque senão, naturalmente, os filhos, com dificuldade, arrastando o que puder, eles dão o amparo para os seus pais na velhice. Então, quando eu falava da ingratidão antes, eu estava colocando o jovem rebelde. Agora eu estou colocando essa ingratidão, que eu acho que é dessa ingratidão mais que eles tratam, porque o adolescente, ele não sabe o que é reconhecimento ainda, ele vai aprender, né? É mais difícil, o adolescente, ele é o centro do universo, tudo gira em torno dele. Então, é mais difícil dele entender o que é gratidão. Ele começa a construir isso. É óbvio que já existem adolescentes que são mais gratos, mas eles são muito o centro, o universo é o umbigo deles, né? Então, agora, a ingratidão dos filhos, aqueles que não dão aos seus pais na hora da fraqueza desses, a ajuda, só mesmo essa ingratidão só poderia ser explicado pelo egoísmo e pelo orgulho, né? E a gente vê casos assim, de abandono mesmo. E aí, Marina, é claro que leva a gente a falar, a pensar sobre o papel dos pais como educadores. E o papel de impor limites. As crianças, a gente sabe hoje como é difícil, né? As crianças têm tantas coisas que lhe chamam a atenção, né? E é difícil para o pai determinar um caminho e fazer com que a criança siga naquele caminho. Santo Agostinho vai dizer aqui, olha, espreitem, olha a palavra, espreitem, pois, os pais, os menores sinais que revelam o germe de tais vícios. Ele fala do orgulho e do egoísmo. E tratem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. E só para finalizar, ele vai dizer que a responsabilidade é do pai, pelo sucesso ou não. Isso é bem grave o que ele vai dizer, né? Pelo sucesso ou não daquela existência, daquela criança. Porque a negligência do pai pode levar a um grande sofrimento aquele ser. Então, o ser que não aprende a lidar com frustrações, com limitações, vai encontrar um mundo que não vai estar disposto a abrir todas as portas e estender um tapete vermelho num caminho de flores para que ele passe, né, para que alimente esse orgulho e esse egoísmo dele. Não vai ser assim, vai ser diferente. Isso vai levar a um grande sofrimento. E Santo Agostinho vai dizer que esse sofrimento vai levar o pai, após o desencarne, o pai e a mãe, os responsáveis, a um processo de remorso muito grande. E, então, vai ensejar uma nova existência onde ele assuma aquela responsabilidade de auxiliar aquele filho que no passado não foi bem educado e que gerou tanto sofrimento para ele, e para ele também, para ele próprio como pai, como para o filho. Marina, mas olha, eu quero antes de você falar alguma coisa sobre isso, eu queria que você também aproveitasse e falasse sobre, no capítulo anterior aqui, Allan Kardec vai falar sobre a gratidão que é devolvida com ingratidão. E Kardec pergunta, uma pessoa que alega que não faz mais o bem para o outro, porque o outro é ingrato, está correto? Então, essa é a pergunta que Kardec faz. Eu queria que você analisasse essa pergunta. E como... Veja, é difícil. Vamos pôr no nosso dia a dia. Você está no seu trabalho. Você faz uma coisa para o seu companheiro de trabalho. Ele vai lá, além de não te reconhecer e não te retribuir, ele ainda, de alguma forma, te prejudica, demonstra ingratidão. Olha bem que difícil que é para você. Uhum. Ou no seu relacionamento com o seu companheiro, a sua companheira em casa, né? o marido ou a esposa se esforça para tentar fazer um agrado, algo positivo, e o outro, além de não reconhecer, de nem ver aquilo lá, ainda retribui com ingratidão. Ele deve continuar nesse processo tentando fazer caridade ou não? Ele deve apontar essa caridade onde ela seja mais útil, Marina. Ah, então, aí nós temos várias maneiras de abordar, né? Por exemplo, eu acredito que você colocar limites num ambiente de trabalho, por exemplo, vamos pegar um exemplo de trabalho, um dentro do lar. Você colocar limites, com relação a outra pessoa é também caridade. É também ajuda. Por exemplo, você ajuda a pessoa, ela só retribui com ingratidão. Aí você, eu precisaria estudar o caso, e cada caso é um caso, né, Wilson? Se a gente for ver, você colocar limite na pessoa com relação à ingratidão. Ingratidão, precisa ver se essa ingratidão é. Não é reconhecimento só elogio ao que você fez, porque são coisas diferentes. Se ingratidão seria ela fazer para você algum acinte, você pode usar essa situação para educar a pessoa. Mas sempre se você tiver equilibrado para isso, senão você entra num embate. Nós estamos partindo do pressuposto de que quem está fazendo está também se preparando para ser uma nova pessoa, não aquele que faz por interesse, né? É a pessoa que está fazendo porque quer se transformar. Então, olha a diferença. Que existem 1.000 pessoas que fazem algum favor para receber em troca amizade, elogio. Essa pessoa vai esperar a gratidão, ela vai entrar em embate. Então, esse conselho que nós. Esse conselho, essa análise que nós estamos fazendo é: se nós que estamos fazendo aquela ajuda, nós estamos fazendo porque nós queremos melhorar, entender, ser mais caridosos e viver o mundo de uma outra maneira. Então eu digo: se nós não formos ainda completamente evangelizados, muitas vezes é melhor a gente parar, analisar se o que nós estamos fazendo, nós não vamos ficar mais bravos depois. Porque senão, partindo desse pressuposto que nós estamos querendo nos modificar, muitas vezes até dá uma freada, ou a pessoa, dependendo do que ela responde, nós ajudarmos ela na vida dela, na compreensão das coisas, na compreensão do que ela recebeu. Analisando, nós podemos despertar nela coisas que ela não está, não só deixar ela de lado, e nem também continuar fazendo se ela não está enxergando. Eu acho que, ou ao menos, se aquilo que nós estivermos fazendo por ela estiver realmente protegendo ela de uma forma que não esteja deseducando-a. Não sei se eu deixei mais confuso. Que a nossa ajuda não esteja deseducando a pessoa. Né? Porque muitas vezes a gente corta caminho para os outros e eles, com a ingratidão, vão por caminhos errados. Né? Muitas vezes deixar. Então, existem muitos elementos, e aí a gente deveria partir de, vamos dizer assim, de casos se nós fôssemos analisar, mais específicos. Mas todo aquele que dá, tem que dar sem olhar a quem, como disse Jesus, né? Só que nós temos que aprender até a saber o que nós damos, né, Wilson? Pois é. E é interessante aqui, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a um certo ponto, não lembro a questão, mas há um certo ponto em que Kardec pergunta qual é a maior de todas as virtudes, e a resposta é o desinteresse pessoal. Olha que interessante. E aí, um pouco mais à frente, Eu penso que é uma pegadinha de Kardec. Ele queria confirmar a resposta dele. Ele pergunta para o espírito qual é o maior de todos os vícios. Algumas questões à frente, ele pergunta: e qual é o maior, seria o maior de todos os vícios? A resposta é o interesse pessoal, confirmando exatamente essa mesma questão. É. Então veja, olha, é tudo o que você disse aí. E daí que parte a análise para a questão. Do... O que nos move, né? O que está movendo aquela ação, né? De caridade ou de beneficência, o que move aquela ação? Se é a expectativa de uma atitude de gratidão, já é uma expectativa equivocada. Agora, com isso, eu não quero dizer que não devemos expressar gratidão. Muito pelo contrário, a vida é maravilhosa quando a gente lida com pessoas que são gratas. Eu vou dar um exemplo. Nós trabalhamos no movimento espírita. Então, quando você faz uma atividade e alguém lhe fala, olha que bom, que legal, eu gostei e tudo mais, isso não nos torna mais vaidosos, né? Isso, ou orgulhosos. Isso simplesmente dá uma ideia de recompensa, você se sente recompensado pelo seu esforço. Mas quando não há uma manifestação nesse sentido, isso não vai fazer com que você não vá trabalhar, porque não é por isso que você vai. Se tem, é melhor. Se não tem, não tem problema, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu queria só fazer uma distinção aí, Wilson, entre gratidão e elogio. O elogio. Sim, sim, sim. Não, não, mas é só para a gente, é só para pontuar, né? Que é a manifestação da gratidão. Então, quando alguém se sente grato, ele revela isso em palavras e em atitudes. Então, é essa atitude que revela um sentimento de gratidão por parte da pessoa. Não estou falando de bajulação, é diferente. Exatamente. Né? Da pessoa que E é curioso. O elogio é diferente da bajulação. O elogio e a gratidão que você falou, ela faz bem a quem fez o ato da gratidão, a quem fez a menção, né? Isso que é interessante nós lembrarmos, né? Quem recebe é saudável, é uma conexão que se cria. Mas quando você falou bajulação, era a palavra que eu queria ter dito antes. Porque nessas férias, eu li um livro muito interessante, é de psicologia, né? Mas ela trata da gratidão e do elogio. Olha que interessante. E o elogio escraviza. A gratidão, não. A gratidão você estar grato é saudável. Você elogiar um serviço, você pode criar uma dependência, a bajulação pode criar uma dependência que escraviza aquele que prestou o serviço para o elogio, para repetir o elogio. Você linka a pessoa. Olha que é profundo. Mas você escraviza a pessoa a repetir sempre bem para você repetir o elogio. E a gratidão é um agradecimento, não é um elogio. Né? Quem recebe fica feliz sem se sentir escravo. Olha que coisa linda, né? E isso, quem disse foi o Adler, né? Que foi um grande psiquiatra, discípulo e depois continuador de uma psicologia só dele, uma psicanálise só dele, esse famoso, né, psicanalista. E faz sentido, quando a gente elogia muito uma pessoa, ela se sente obrigado a dar sempre um feedback para você. Mas quando você é grato pelo que ela lhe prestou, você não sente. É uma sensação gostosa de alegria, de estar cooperando só. Olha que interessante, né? Depois a gente pode trazer mais coisas sobre isso, até em outros assuntos. Mas, sim. Merece um aprofundamento. Porque, assim, o elogio que a gente se refere aqui é como expressão da gratidão. é quando você expressa em palavras, ou numa reverência, ou no balançar de cabeça, ou né, você expressa o reconhecimento de um valor de algo recebido. Porque é um conceito que tem que ser bem aprofundado, porque para não parecer para quem nos ouve que, por exemplo, não deve elogiar jamais, né? Não, o seu filho chega com o material de escola dele, ele fez lá uma prova, tirou 7, ele tem lá alguns erros. Então a gente sabe, do ponto de vista da comunicação, né, você precisa olhar aquele trabalho do seu filho e falar: nossa, que ótimo, você foi muito bom aqui, essa sua resposta foi muito, né, adequada nesse sentido, aqui também. Você elogia, nossa, isso é resultado do seu estudo, parabéns. Aí você acrescenta: no entanto, nesse ponto, nesse, naquele, você poderia ter feito melhor ou ter feito de forma diferente, de forma a ajudá-lo naquele processo. Né? Mas isso não impede que você o elogie, porque existem muitos casos em que o pai, né, ou a mãe, diante de uma situação dessa, só faz ver o que não foi feito, só faz ver a crítica. Uma criança que acorda, por exemplo, e aprendeu a arrumar o quarto. Arrumou o quarto, colocou o lençol todo meio, né, destrunchado lá, meio mal colocado, mas ele procurou arrumar ali do jeito dele. Né? O que acontece? Um processo de elogio é um processo de grande motivação naquele processo de aprendizado. Vai motivar ele. Nossa, parabéns, você fez lá e tudo mais. Procure da próxima vez fazer de forma diferente aquilo ali, ou a melhorar nisso, naquilo. Mas é assim, é um instrumento que, bem utilizado, tem uma função muito importante no processo de desenvolvimento. Mas quando se torna uma bajulação vazia, aí realmente só faz alimentar a vaidade naquele que recebe. E quando aquele que recebe não recebe o elogio ou a palma, ou alguma coisa assim, ele se sente até ofendido. É verdade. Onde já se viu, né? Eu fiz lá e não falaram nada para mim. Ninguém falou que gostou. O Roosevelt conta uma história, você lembra disso? Eu achei muito engraçado. Ele foi num centro espírita uma vez, o Roosevelt, o palestrante. É. Ele foi numa casa espírita uma vez e um rapaz aplicou um passe nele e tudo mais. Ele saiu do passe, se sentou na cadeira. E o rapaz que aplicou o passe nele voltou, sentou do lado da cadeira e falou: e aí, você gostou? Ah, me lembro. Você lembra disso? Quer dizer, o passista pediu um feedback para o assistido, né, para o paciente. É disso que a gente tem que se livrar. Você percebe que é uma pessoa, não sei livrada quem é, nesse... espírita. Exatamente. Nós temos Mas que é uma livrar. Pessoa que tinha... Aquela pessoa tinha necessidade de ter um feedback, de ter um elogio, alguma coisa assim. Aí, quando ele elogiou, ela se sentiu bem. Não, foi muito bem, gostei, não, estou me sentindo melhor e tudo mais. Aí ele sai de lá realizado. Ah, então meu trabalho deu certo. Então ele tem que ter... Não tem que haver essa dependência, né, do feedback, né, Marina? Não, até porque acaba atrapalhando, né, depois o amadurecimento dessa pessoa. Mas o que eu queria dizer para finalizar a minha parte, Wilson, é que eu falo muito para o meu grupo mediúnico, né, e para... para aqueles que estão lá comigo no Fora da Caridade, que a gratidão é o nosso, é o sentimento, né, que nos aproxima mais do amor que a gente pode entender. Eu acho assim, que a gente não entende o amor incondicional ainda, nós estamos caminhando para isso, está um pouquinho longe, mas todo mundo já passou por uma situação muito dolorosa, ou bem dolorosa, que foi, na qual ela foi ajudada, e aquele sentimento que sai de dentro da gente por aquela situação que a gente não via saída, e a saída aconteceu, é a nossa maior possibilidade de sentir o que é amor, essa gratidão. É o pródromo do amor nos nossos corações, em se tratando não da família, mas da sociedade mesmo. Ser ajudado na hora de muita dor, esse sentimento que brota de gratidão, é o pródromo do amor incondicional. Pode. Eu acho que o Wilson perdeu a conexão. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oh, eu não sei se volta. Voltou. Voltei. 20 horas e 5 minutos, Marina Jevartoski. Olha, eu preciso lhe dizer que o que eu vou fazer não é um elogio bajulativo, mas eu quero de verdade expressar a minha gratidão. Quero dizer que sempre aprendo muito com você, tenho até algumas coisas que você já disse anotadinhas ali, e gosto muito de refletir depois desses nossos encontros, sempre aprendo muito e fico muito grato sempre que você pode estar conosco. Então, muito obrigado, Marina Jevartoski, obrigado pela generosidade também de vocês que nos acompanham, amigos e amigas, e hoje especialmente, porque eu estou com problemas na minha conexão. Então, eu caio... Você, Marina, se eu lhe interrompi em algum momento, eu lhe peço desculpas, tá, porque eu escutei você tudo picadinho, e às vezes ficou silencioso, e ficava em silêncio, mas é porque eu acho que estava repicando, né? E aí eu começava a falar. Mas eu procurei aqui chegar até o final, conseguimos chegar. Então, muito obrigado pela paciência, generosidade de todos vocês, pela presença sua. E hoje, segunda-feira, desejo a vocês uma excelente semana, um excelente mês de janeiro. Até o nosso próximo encontro, com muita luz e com muita gratidão. A gratidão, Divaldo, por meio da Joana, né? A Joana, por meio do Divaldo, vai nos dizer que a gratidão é uma receita de saúde para a nossa vida mesmo. O sentimento de gratidão faz com que, organicamente, a gente produza alguns substâncias que fazem a gente ficar mais feliz. A pessoa que é grata, ela é mais feliz. Então, a receita de felicidade é ser grato. E temos muitas coisas para sermos gratos. Né? E devagarzinho a gente vai aprendendo a ser grato àquilo que a gente não é ainda, que a gente vai entendendo melhor. Marina Jevartoski, eu passo para você, então, a palavra para suas derradeiras considerações nesse programa e vou me despedindo de todos. Uma boa semana, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Marina. Bom, eu faço também minhas suas palavras, Wilson, de gratidão pela nossa parceria, por poder contribuir com o programa que você também dirige com muito amor. E aí nós queremos agradecer, né, a presença, olha, sempre muita gratidão por todos que puderam estar aqui conosco no dia de hoje e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos dentro dessa doutrina, que é uma filosofia maravilhosa, que nos coloca adiante no tempo. Que Jesus nos abençoe sempre. E, da minha parte, até o próximo programa, né? Que assim seja. Até o próximo programa. E assim seja. Tchau. Tchau, tchau.